amigo sem igual. Amigo sem igual, amigo sem igual, Jesus morreu em meu lugar, a fim de me salvar. Amigo sem igual, amigo sem igual, seu grande amor não muda. Amigo sem igual, amigo sem igual.